Olá, irmã querida. Hoje é um dia muito especial para você, não? Quem diria eu a cumprimentando pelo Dia das Mães? Você me trouxe muita alegria. Ser tia é o máximo, ainda mais sendo desta irmã maravilhosa que é você. Quero que Deus possa revesti-la de muita sabedoria, saúde, alegria, que você traga para sua vivência a experiência da mãe que tivemos quando crianças e que ainda hoje nos trata com o mesmo carinho, digna de muito orgulho e gratidão. Pois me lembro o quanto nós fomos felizes e ainda somos, com a presença constante de nossa mãe, a zelar por nossas vidas e felicidade. Sei que você assim será, uma mãe dedicada, amorosa e companheira. Por isso, vive esse dia plenamente, pois ele é inteiramente seu. E tenho certeza de que dos céus, neste dia, jorram bênçãos especiais a todas as mães, dando-lhes a segurança de que nunca estarão sozinhas nesta caminhada, trazendo a vocês muita luz para direcionar os passos de seus filhos queridos no caminho da verdade, da fé e do amor. Parabéns, minha irmã, por este dia e por muitos outros que virão. Felicidade sempre, e conte sempre comigo também, pois estarei sempre do seu lado. Te amo muito. Feliz Dia das Mães.